A gatinha tá ligada, grave, tá batendo certo. Todos gostam do meu som, isso aqui não é mistério. Se você tá achando baixo, pode crer, aumento mais. A mãozinha vai na frente e vem o bumbum pra trás. O meu grave faz tutu. E a novinha levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum. Bumbala, bumbala, bumbala, bum. Levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum. Levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum. Pum bala, pum bala, pum bala. Vou levantar, levanta e vai. Levanta, levanta e vem. Levanta o bumbum, levanta o bumbum. Pum bala, pum bala, pum bala. Levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum. Que swing gostoso é esse, meu preto? Ave Maria! Com esse swing eu vou até de manhã e piscila. Swinga! A gatinha tá ligada, grave, tá batendo certo. Todos gostam do meu som, isso aqui não é mistério. Se você tá achando baixo, pode crer, aumento mais. A mãozinha vai na frente, vinha o bumbum pra trás. O meu grave faz tudo. E a novinha levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum. Levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum. Bumbala, bumbala, bumba. Vou levantar, levanta e vai. Levanta, levanta e vem. Levanta o bumbum, levanta o bumbum. Bumbala, bumbala, bumba. Levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum. Bota baixinho, bota baixinho. Ei! Vou levantar o bumbum, levanta o bumbum. Oi! Galera do quarto GDK, sem massagem. Levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta o bumbum, levanta. É swinga, é swinga, yeah.